que acontece. Me deu que se alastra o presidente. Finge que esquece. Vem rumo ao Nordeste que eu tô apresenta a Babilônia. Onde mãe aborta o filho, muito doida de maconha. Onde o filho mata o pai com frieza e não se assombra. Onde crime é constante, morre gente a todo instante. Violência intolerante, o crime é cruel. Leva cada dia mais irmãos pro banco dos réus. Bem-aventurados que tem sede de justiça, que não espera do governo a solução pra sua vida. Luta, persista, acredita que é capaz. Igual hip hop do jeito que a gente faz. Quando os mil certos dirigentes se prepara, 3 milhões desembolsado pra uma grande palhaçada. Um operário junto com a ONU manda o exército pra Haiti. Consegue a paz pra lá enquanto a gente morre aqui. Não é assim, é 12 de novembro, é mais um dia de finado. E ali lá vou eu a visitar mais um chegado no cemitério São José que hoje tá lotado. Milhares de famílias com o mesmo sentimento disputam o mesmo espaço. Triste, trágico, o que aconteceu? Trombei uma na tarde e à noite eu soube que morreu. Aí playboy, você tá em choque. Você não esperava que o moleque te roubasse a própria sorte. Então, aqui estou, não vou aliviar. Sou seu próprio pesadelo, você pode acreditar que eu não vim a terra de passeio. Se você tem faculdade, então vou me armar. A caneta e o papel nessa guerra com certeza vai me auxiliar. Não vem falar de crime se você não vive o mesmo, porque não é preciso você cursar alguma faculdade pra saber que o homem de desespero é capaz de matar ou morrer. Viver no crime, ladrão, com certeza não é fácil. Uns vivem por dinheiro enquanto outros estão no tempo escasso. Acabado, jogado, largado. Se não for aplicado uma política eficaz, o Brasil não vai ter jeito, vai ser sempre a mesma coisa. Sangue do filho e choro do pai. Se não for aplicado uma política eficaz, o Brasil não vai ter jeito, vai entrar em desespero e vai ter sangue e muito mais. Enquanto eu faço rap pra mostrar o real teor, Gabriel faz suas rimas pra falar trabalhador. Ei pensador, pare um pouco, vê se raciocina. Ser do rap não é essa merda que você fez da sua vida. E de que vale a sua Cherokee, seu export, se quando você descer do carro eu grito que é um assalto. Alto caminho 9, aí madame, eu não nasci pra sequestrar você. Mas se for necessário pra sobreviver, foda-se, é o que eu vou fazer. É que eu cansei de só olhar o meu prato vazio, de esperar pelo governo ver meus irmãos banhando no rio. Comprei meu 380, tô preparado, tô na missão. Um assalto, eu grito que ecoa e não reage, não é caixão. Não posso me comover com essa cena que é constante. Pior na minha quebrada, que a única saída é ser traficante. Filho da puta que vem critica, na letra ele nada explica. Não quero seus elogios, mas engula suas críticas. Testemunhas falsas que proferem mentira, que a tua língua dobre seja ceifada a sua vida. Se não for aplicado uma política eficaz, o Brasil não vai ter jeito, vai ser sempre a mesma coisa. Sangue do filho e choro do pai. Se não for aplicado uma política eficaz, o Brasil não vai ter jeito, vai entrar em desespero e vai ter sangue e muito mais. País imoralista do caralho, a hipocrisia é o foco do exemplo que vem do Senado. Sou eu, o que os psiquiatras chamam de sociopata, capaz de rimar com ódio e não sentir dó. Sou eu, um pouco de fé junto com um pouco de esperança daqueles manos que ainda acredita que no passado o povo escravo lutou pela sua própria vida. E hoje não poderia ser diferente, aqui estamos nós, rimando e levando atitude pros mais loucos ao mais consciente.